Olá, aqui é Gustavo Abadi. Está começando mais um podcast, O Homem Segundo o Plano de Deus. Para mim é uma alegria muito grande estar entrando na sua casa, no seu rádio, no seu trabalho, no seu celular, através das ondas da Rádio Mãe de Deus ou pelo site na internet. Veja, eu tenho falado sobre qualidades do homem segundo o plano de Deus. O homem que vive, que busca viver o plano de Deus, ele tem certas características, busca desenvolver essas características. Acima de tudo, ele busca viver para Deus. Seu objetivo é viver o plano de Deus, viver uma vida santa. Essa tem sido a mensagem do Concílio Vaticano II, dos últimos papas, que nós temos que buscar a viver uma vida santa. Essa é a meta do cristão. Mas do que se trata isso efetivamente? Do que se trata esse desejo de santidade ao Senhor? Trata-se de nós tomarmos consciência da nossa condição, de que quando Cristo entra em nossas vidas, ele se assenhora delas, ele domina ela. E que nós temos que viver conforme os desejos do nosso Senhor. Isto é, não viver como o mundo deseja, com as ambições do mundo, com os planos do mundo, mas com os planos de Deus. Aonde um homem é plenamente desenvolvido, integralmente desenvolvido, isto é, espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, para ser parecido com Jesus Cristo. Sermos como o Senhor, sermos como aquela miríade de santos de Deus que já estão na glória, com virtudes desenvolvidas, com dons do Espírito no nosso coração, com os defeitos no passado. Meus irmãos, nós somos chamados à santidade. E ser santo não é ser bonzinho. Ser santo é viver para Deus em tudo o que fazemos. Quando olhamos para Deus e olhamos para nós, vemos o tamanho da nossa vida, como ela é ínfima. E Deus é tão grande, tão poderoso. Quando olhamos para Jesus Cristo, a encarnação do Filho de Deus, nós podemos enxergar o amor de Deus e uma vida santa. O modelo de uma vida santa. Não podemos nos contentar a viver uma vida mundana e aos domingos fingirmos sermos religiosos. Veja, sim, a vida religiosa pode nos levar à santidade, mas nós não podemos pensar que enganamos a Deus vivendo uma vida religiosa e esquecendo da santidade. Você pode enganar todas as pessoas ao seu redor, mas a Deus você não engana. Se a sua motivação não é a busca por viver uma vida santa, o que você faz no domingo é mera religião. Se você não entende o que é a Eucaristia, se você não busca os sacramentos, se você não busca conhecer a fé e crescer nela, se você não busca a fraternidade entre os irmãos, se você não busca se corrigir, emendar a sua vida, você está muito longe de viver uma vida santa. Se você se descuida das suas obrigações como homem, marido, pai, se você acha que simplesmente é colocar comida na mesa e deixar a alma na mão do demônio, você está muito longe daquilo que Deus deseja para você. Veja, busque a Deus com sinceridade. Busque a Deus para encontrá-lo e dizer: Senhor, eis-me aqui, faz de mim um vaso novo, quebra minha vida e molda ela de novo. Busque viver uma vida santa diante de Deus. Eu gosto muito de uma história contada por um judeu que falava a respeito do profeta Daniel, já velho. Ele é jogado para dentro da cova dos leões, para ser trucidado por causa dos problemas políticos da Babilônia. E o rei Ciro, preocupado, perdão, o rei Dário, preocupado, no outro dia vai até a cova dos leões para ver se Daniel está vivo. Se sobrou alguma coisa, e Daniel lá de dentro grita: vida longa, ó meu Senhor. Os judeus interpretam isso de uma forma interessante, que aquele homem velho, Daniel não era menino, ele foi menino para o exílio, mas ali quando o texto cita aquela história, ele já é um homem velho. Os judeus costumam dizer, interpretar, que Daniel não foi destruído pelos leões, não foi consumido pelos leões, porque ele não cheirava a carne. Daniel vivia uma vida santa diante de Deus. Rezava 3 vezes ao dia, como um bom judeu fazia. A minha pergunta para você é o seguinte: você se cheira a carne? Como está a sua vida espiritual? Você tem buscado viver em santidade diante do Senhor? Busque a Deus. Busque, existem muitos meios de você encontrá-lo na igreja, no seu irmão, no sacrifício da missa, nas leituras, em tudo você pode buscar a mão de Deus na medida em que você buscar com sinceridade. Eu espero que você busque viver como Deus lhe chamou, para aquilo que Deus lhe chamou. Viva uma santidade ao Senhor. Nos próximos podcasts nós vamos falar um pouquinho sobre as resoluções do final do ano e eu espero que você nos acompanhe. Um forte abraço, até o próximo podcast.